1:59. Cultura Informa. Olá, boa tarde. O Sindicato dos Motoristas de Ônibus de São Paulo promete interromper a circulação do transporte coletivo na capital paulista amanhã, entre 10 da manhã e 2 da tarde. O objetivo é protestar contra a violência enfrentada pela categoria. O estopim do manifesto, segundo o sindicato, foi a morte de um motorista que teve o corpo queimado enquanto trabalhava no último fim de semana. De acordo com a SP Trans, desde o início deste ano, foram incendiados 119 ônibus e outros 795 sofreram algum tipo de vandalismo. Consumidores inadimplentes podem tentar renegociar as dívidas no Feirão Limpa Nome da Serasa, que começou hoje. Segundo a consultoria, serão oferecidos descontos e condições de pagamento especiais para que os devedores coloquem a vida financeira em ordem. Nas edições anteriores, os abatimentos chegaram a 95%. E mais informações podem ser obtidas no site serasaconsumidor.com.br. E o líder separatista pró-Rússia, Alexander Zakharchenko, tomou posse hoje como presidente da autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia. Ele venceu as eleições separatistas que foram consideradas ilegais por Kiev e pelo Ocidente no último domingo. Em 6 meses de conflito entre Rússia e Ucrânia, quase 4 mil pessoas já morreram. Mais notícias em 1 hora e o resumo das informações mais importantes desta terça-feira, também às 6 da tarde no De Volta para Casa. Cultura informou. No Cultura Mundo, Sérgio Leone, Era Uma Vez um Sonho Americano. Tudo sobre a trajetória da carreira de um dos mais versáteis diretores do cinema mundial. Nesta terça, meia-noite, na TV Cultura. Toda quinta, na Cultura FM, Passeios da Memória, com o poeta Paulo Bonfim. Passeios da Memória. Toda semana, uma nova crônica. Sempre às quintas, em 2 horários, 9 da manhã e 6 da tarde. Rádio Cultura FM 103,3. Exclusivamente o melhor. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. Hoje vamos ouvir concertos de Mozart para piano e orquestra. Um deles na íntegra, o outro 2 movimentos. Estou falando de uma gravação que aconteceu em março de 2013... realizada por Martha Argerich ao piano, ao lado de Cláudio Abbado, de uma gravação que aconteceu, digamos assim, poucos meses antes do falecimento do maestro Cláudio Abbado, que já havia gravado muita coisa com Martha Argerich, mas fazia algum tempo que eles não gravavam juntos. E então, em março de 2013, houve esta gravação ao vivo durante o Festival de Lucerna, em que Martha Argerich e Abbado interpretaram concertos de Mozart. Vamos começar ouvindo o concerto número 20, para piano e orquestra, em Ré menor, Kyrie 466. Os movimentos são Allegro, com uma cadência da autoria de Beethoven, Romance, e depois um Rondô, Allegro assai, também com cadência de Beethoven. Martha Argerich ao piano, Orquestra Mozart, sob a regência do maestro Cláudio Abbado, de saudosíssima memória. Thank you. pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. De Mozart, do seu concerto número 25, Köchel 503, Andante. Marta Argerich e Cláudio Abbado em uma de suas últimas gravações. Com Martha Argerich ao piano e a Orquestra Mozart, dirigida por Cláudio Abbado, nós tivemos de Mozart, do seu concerto número 25, Köchel 503, dois movimentos. O primeiro, Allegro Maestoso, com cadência de Friedrich Kulda, e o segundo, Andante. Assim, tivemos Martha Argerich e Cláudio Abbado em uma de suas últimas gravações. Cláudio Abbado faleceu neste ano de 2014 e esta é uma das últimas gravações, se não a última, que ele realizou com a sua grande amiga, sua grande amiga Martha Argerich. Se você quiser entrar em contato conosco, por favor, escreva para pianissimo@culturafm.com.br ou então telefone para a nossa central de relacionamento. O número do telefone é, tome nota, 2182-3222. Faça isso, por favor, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, entre 9 e 18 horas. Jéssica Argolo foi a nossa estagiária em produção. Heitor Cose gravou, Luiz Carlos Moraes montou, Adriana Braga produziu e você, ouvinte do Pianíssimo, prestigiou-nos com a sua audiência. Até o próximo Pianíssimo. Conto com você. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.